10, controle 1208, 1256, 4 4 5 5 5. Mike Papai Lima tá no pátio da Bata ou no pátio 4? Da Adentra. A gente teria condições de decolar direto do Pátio 4 pro Norte? Afirmativo. Sente então, direto do Pátio 4 com pro Norte. Já teria informações de táxi, deu bem a autonomia? Um a bordo, 3 horas de autonomia. Um a bordo, 3 de autonomia, senhor. Um a bordo e 3 de autonomia. Tracionamento táxi Torre 198, decimal 62, Mike Papalino. 26 a bordo. Passaredo 2223, antes da Juliette. Passaredo 2223, ingressa Juliette para a área remota do Pátio 1. Inicialmente é 1-4, atento ao sinalizador. Ingressa da Juliette para a porta 1-4, passaredo 2223. Chame na interseção para ingresso autorizado a assinar e repostar, Marco Apalima. Quilo Serra Lima, guarde para a cópia número 2. Victor Mike Quebec, confirmando a caixa pregos. Copiou o Quebec? Afirmativo, autorizado Salvador, Cairo Lourenço, o nome é o PES, siga corredor Axé, decola da 17 com curva à direita, acione código padrão 0161 e o controle 1208. Curva de vista, corredor Axé, caixa prego, 0161 no transponto. Funcionamento, Victor Mike. Confirmando, já teve informações de táxi, o Victor Mike Quebec? Negativo, está para acionamento no pátio 4. Paciente, para acionamento de táxi, torre 1118, decimal 62, o Victor Mike Quebec. Acionamento de táxi, torre 1862, é Victor Mike Quebec. Mike Papalima, livre, tem condição de decolagem da presente posição com o Pronorte? Informe fora do solo, tome a Pronorte após a decolagem. O vento é 1-30 graus, 1-12 de nós. Não há tráfego a reportar no setor norte, Mike Papalima. É 1-0-9. O senhor está em qual hangar? Oxiné 6312, seu solo aos 23, chame o solo 1219. 219. O Olimpo 03, decolagem autorizada da 10, o vento é 120 graus, 1062 de nós. Qual a canção da Juliette? Alfa da Juliette. O nome é 05, ingresso a Juliette para o 03. 03, bom dia, será na sexta. Do L ponto da R mais, chame o controle em 120 decimal 8. 20. Serra Lima na escuta para a cópia. Quilo Serra Lima autorizado GQE. Rota direta. Nível autorizado é o 160. Realiza o perfil da saída Arbor. Após direto, decola da 17 com ligeira curva à direita. Aciona o código 5493 e o controle 1208. Siga. Positivo, decola com Pro Norte, destino Barroca, Zulu. Radial ideal 340, tá na Pro. 340, quantas milhas? 70 milhas. 60 milhas. Ok. Vou prosseguir a 500 pés, 4 visuais, o Mike Papalima. Informe livrando a CTR. Chama livrando a CTR, Lima. Cima 8. Para controle, 1208. Grato. Informações, já teria as informações do táxi? 8, 6, 6, bom dia. 8, 6, 3, 2, 0, 4. 2.000 pés, livre LF. 2.000, livre LF, 5 andamentos. Decimal 612, que você arranha. Decimal 152, só um minuto, temos um Airbus passando externo. Lima, atualização com fins. Ativo, liberado para 230, no perfil da PUC, Olimpo 03 grato. Autorizado, na 1-0. Vento é 120 graus, 149. Todos autorizados, pista 1-0, 133 agora. O Vitor, Mike Quebec, está pronto para o táxi? Sim, no Quebec. Autorizado, táxi até o ponto de espera da 1-7, chame para ingresso. Já táxi até o ponto de espera da 1-7. Javan. Ambos o Luno Meio, restante conforme rota. O nível autorizado é o 380. Realiza o perfil da saída da El, Leda, após Leda, voa posição Bridge, onde intercepta o Peso Luno Meio. Bravo Romeo, Índia, Delta Eco. Decolado 1-0 com curva à direita, aciona o código 5425 e controle 1-208. Autorizado 380 com fins. Pela Peso Luno Meio, após plano de voo, sai na Dael, Leda Bridge, decola 1-0, direita após, aciona 5425, controle 208, zona remota 1-3, 35437. Código 5425, controle 1-208, nível 380, cotejamento correto, chame pronto na remota 1-3, 35437. Sim, chama lá, 437. Aparelho 2223, autorização conquista, repetitiva, informação Lima. Dois, dois, três, autorizado Salvador, vitória da conquista, via posição Elefa após vitória da conquista, nível autorizado 260, realiza o perfil da saída Arbor após Elefa, decola da 1-0 com curva à direita, aciona o código 5430, controle 1-208. Dado, chame táxi. Aparelho 2223, autorizado Salvador, conquista, nível de voo 260. Decola capturão no zero, curva esquerda, perfil Arbor, Roselete. 5430, o código transponder 2020. Passaredo 2223. Autorizado vitória da conquista, via rota direta após Elefa, após vitória da conquista. Nível autorizado 260, a saída Arbor, Elefa, decola da 1-0 com curva à direita, aciona o código 5430 e controle 1-208. O 2223 cotejou, acho que não saiu. 2223 cotejou curva esquerda depois, após a decolagem. Positivo. Para autorizado Salvador, conquista, nível de voo 260, decola capturando no zero esquerda, Arbor, após Elefa. 5430 é o transponder, 2020 é o controle externo. O 2223, após decolagem da pista 1-0, curva direita. Direita. Sim, e curva direita, né? Pista 1-0. Passa ali, 2223. Top, Oceanair 6211, gate 02 para posicionamento. Autorizado acionamento, pushback e coordenação com solo em ferro, chame para o táxi. Autorizado posicionar, 6319. Paulo Salvador, bom dia, da 3304, Ivan, na sua escuta. 3304, Alfa, repórter São Juliette. Alfa, São Juliette. Passarelo 2223, cotejamento correto, chame pronto, na remota 14 do Pátio 1. Chamaremos. Salvador, o voo 923, bom dia. A nave chamou o solo Salvador? O voo 923, autorização Guarulhos. 923, aguarde cópia preparada a Eule da Brit, número 1 para a cópia. Cópia aí, doutor? Preparada é o Leda Bridge. Aguarde um minuto, é o número 1 para cópia. Um minuto. O 1923. É o Leda Bridge. DCV? Pode DCV para 2.000 pés. 6.19 permanece ajuste. DCV para 2.000 pés. 8.19. 6.6 pouso autorizado na 1.0. O vento 120 graus, 1,12 nós. 120, 1,12, está autorizado a pousar na 1,0, 50 metros. FAB 5952, decolado aos 3,1. Chame o controle, 120 decimal 8. 120 decimal 8, chamará o controle, passarei 5 graus por 2. Controle de Salvador, Força Aérea 5952. Força Aérea 5952, contato radar, suba o 230, saída PUCA. 230, saída PUCA, Força Aérea 5952. No 923, pronto, cópia. Afirmativo. 923, autorizado Salvador Guarulhos, via Pesulu no meio após Belo Horizonte, após DCT Trive, restante conforme rota do plano, nível autorizado é 360, realiza o perfil da saída, Dael, Leda após Leda, Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Degola da pista 1-0 com curva à direita, o código 5432 e o controle 1208. Aciona 5432, controle 1208, 923, cotejamento correto, chame pronto no 612. Sônia 6225, visual, passagem travada. 6225, Torre Salvador, no 9386. Obrigado. Então, bom dia, 6225. Sônia 6225, bom dia. Aguarde a pista no zero livre. Informa um PA32, já iniciou a rolagem da 17. Aguardando apenas a autorização de pouso. O ajuste é no 0, no 9. Sônia 6225. 25. Web 5826 no solo aos 33 e liberando a direita, chame o solo 219. 219, obrigado. Hold the button over Cognu and report ready to go. Lima Papa Mike ainda não tem o seu plano. Aguarde para cópia. Pode já 5826, livre nossa escuta, boa, pode já. Web 5826, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Inicialmente vai aguardar a aeronave da TAM ingressar via Juliette. A aeronave iniciou o pushback no 02. É o portão que o senhor deveria ocupar. Então o senhor vai aguardar antes da Juliette. Vai seguir a aeronave da TAM no táxi. Ok, está aguardando antes da Juliette. A aeronave da TAM irá ingressar na Juliette assim, coisa mesmo. Vitor Mike Quebec, decolou, não se escuta. Vitor Mike Quebec, mil pés para Cairu, mantenha corredor Axé em forma do farol da barra. Mil pés, corredor Axé, contrato do farol da barra, Vitor Mike Quebec. Índia, até o ponto de espera da pista 1-0, onde chama a torre 1-8, decimal 612, e o ajuste no 0-9. E a Índia, ponto de espera 1-0, torre 862 a 0, 1019, a chanela 6211, obrigado, bom dia. Fala, Salvador, 35437, por instantâneo. Quadrará pro direto para Recife, pro Força Aérea 5952. Ok, mantém a saída, guarde coordenação. E essa da Beto? Do aeronave chamou o solo? Afirma, aeronave, TRIP 5437, no remota 13 para puxa acionamento. Autorizado o acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo. TRIP 5437 para confis na remota 13. Ed. Solo Salvador, azul 4299, frente da Lima. 4299, aguarde, prepara a saída da El, Leda Bridge. Dael, Leda, Bridge, Grato, Quarta 299. Solo, Webjet 5826, estaria autorizado, ingresso 02. Web 5826, Ingressa Juliette, seu portão 02. Juliette, 02. Corrigindo o Webjet 582, me mantém a posição. Aguarda a aeronave da Avianca chegar até o ponto de espera para facilitar o seu táxi até o portão 02. Ok, tá guardando antes da Juliette, coordenando. Agora, a 54 milhas da posição BOMF, acionado 5157, centro da informação ativa. 5217, confere, contato radar, mapinha 140 na chegada BOMF, reporte para descida. 140, chegada BOMF, pode lançar a descida, 5217. Sobre 0-3-2-5-9. Botan 3179, decolagem autorizada da 10, vento 130 graus, 15 nós. Decolagem autorizada da 10, 3 bom dia, Xander 62 no nono, próximo ponto de espera 10. Bom dia, 62 no nono, mantenha o ponto de espera. Mantém ponto de espera, 62 no nono. O Kilo Serra Lima, aguarde 3 minutos para decolagem, devido a tráfego decolando no mesmo perfil de saída, ok? Azul 4299 autorizado Salvador Campinas via Pesulo Nomeia após Belo Horizonte após DCT Trive. Realiza o perfil da saída da Euleda Bridge, o nível autorizado é o 360, decola da 10 com curva à direita, aciona o código 5440 e controle em 1208. Alô, 3437 para o táxi, 95 a bordo, 2h50, Vitória. Upper Zulu 16, Belo Horizonte, depois direto trível. Decola da pista 10 com curva à direita, saída da El, Leda, Bridge. Transponder 5440, controle 120, decimal 8, azul 4299. 4299, cotejamento correto, chame pronto no 09 do parte 1. Chamará pronto, 4299. 5437, poderia repetir as informações de táxi? Sobremodulou com a aeronave da Azul. Perdão, foi 95 a bordo, 2h50, Vitória. Utilizado o táxi até através do 612. Inicialmente até através do 612, 5437. Inicialmente através da ponte Beto 5437. Nova Salvador, até 3663, formação Lima. Oxenê 6225, aguarda antes da Juliette. Confirmando, aguarda antes da Juliette 6225. Zotan 3663, formação Lima. 3663, aguarde cópia, número 1, aguarde. 63. Táxi via Índia e Alfa no ponto de espera torre 198, decimal 612. Prossegue até o ponto de espera 5437. E o ajuste no 019. Até o ponto de espera, quando pronto, 2286, 5437. 6225, mantém a posição antes da Juliette. Ok, Vitor Mike Quebec, torre Salvador, correção. Frequência livre, até a volta. Tem a zona 30 graus, 159. Após ingressa Juliette até o portão 01. Ok, mantendo posição, aguardo do trip após Juliette 01 para a posição 1. Mantém, 621. Noite, Lima, Papa Mike, minuto cópia. Mike Eco Delta mantém a Itapuã, batendo a 510, temos tráfego decolando da 17, um King Air. Conquista guarda número 3 para a cópia. Tan 3663, pronto cópia? Pronto cópia, Tan 3663. 3663, autorizado Salvador Guarulhos, via Pesulo no meia, Belo Horizonte, voz Trive. Nível autorizado é o 340, realiza o perfil da saída da El, Leda Bridge, decola da 90 curva à direita, aciona o código 5437, controle em 1208. Scan 3663, Guarulhos, nível 340, Pesulo no meia, Belo Horizonte, Trive. Decola da El, Leda Bridge, decola 1-0, curva à direita, 5437, transponder no 20, decimal 8, controle. Protejamento correto, chame pronto no 05-3663. Amarelo, 63. Solo, bom dia, tá 3859, livrou. 3859, Alfa, Juliette. Reportante da Juliette, o 3859. Alfa, reportante da Juliette. Xené 6225, prossegue até o 01. Prosseguindo até o 01, o 6225. Base, para a final da 17, Mike F. Delta. Confirmando quantas milhas se afasta de Salvador, 072. O Oxené 6219, decolagem autorizada da 10, vem até 130 graus, 14 nós. Livre decolagem no 0, Oxené 6219. Cinco dois, ano sete, voe pelo na presente. 5217, direto pelo da presente, obrigado. Equipe 5437, alinhar e manter a 1-0. Ali mantém a 437. 3859, ingressa Juliette para o 08. Ingressa Juliette para o 08, 3859. Juliette para o 08, 3859. O Delta Guard número 3 para cópia. CP5217, solicita a autorização de descida. CP217, desça para 4000 pés, 1019. 4000, 5217. Oxené 6219, decolado aos 44, chame o controle 120.8, boa viagem. Controle 208, Oxené 6219, reportando na primeiro terço da pista, primeiro para segundo terço, tem um pássaro morto bem no eixo. Ciente. Salvador, bom dia, Oxené 6219. Xené 6211, contato radar, subal 360, saída da El. Pode Valeda na presente. 360, tá presente, Valeda 6211, obrigado. Queria confirmar a localidade, Lima Papa Mike? 5437, pra... Oi? 5430, tá alinhado, mantendo a 1-0. Ciente, o trip 5437. É, temos a última informação aqui, a aeronave da Oxené decolou e informou que tem um pássaro morto no eixo da 1-0, bem no, na linha central. E mantém a posição, pista 1-0 impraticável a partir das, dos 4-5. Tá sim, tá mantendo. Capo, podemos prosseguir para pouso na 1-7. Momentinho, um minuto. O 5217, a operação está visual. Então o senhor decide se pousa na 17 ou prossegue para 10, o senhor que sabe. É, não temos o seu transponder. O senhor vai se deslocar fora da terminal, vai precisar de um transponder do centro. E nós não temos esse transponder. Vou verificar se foi feito alguma CHG. Para verificar se nós temos um transponder aqui para o senhor. Um minuto. 29, chame Recife 251, alterna 13325. Alemão 251, 3325, até 3179, vou lá. Aguarde número 4 para Copa. O 5217 a 10 está liberada. Vai prosseguir para 17? O trip 5437 livre a decolagem da 1-0. O vento é 1-40 graus, 1-49. 1-0-0, eles o perfil da CDA, bora, põe direto, vitória da conquista, decola da 1-7 com curva direita, aciona o código 5416 e o controle 1-208. Alô, Lima, frequência livre. Livre, grato. O 5217, pode prosseguir visual agora, visual com campo, para pouso na 1-7 mesmo. Ok, então. Regra de voo modificada aos 4-9. Desça em condições visuais para 1.500 pés, o 5217. Altitude de tráfego visual, 5217, e está a 10 milhas agora. Ok, chame Torre Salvador, no 93, mal meio, tenha um bom dia. Chamada Torre 5217. Trip 5437, decolada aos 50, chame o controle 120.8, boa viagem. 08, obrigado pela atenção dada aí a Trip. Ok, nada, tenha uma boa viagem. 5347. 5347 da Trip, contato radar, suba ao 380, saída da Euleda Bridge, na presente voa Leda. Na presente voa Leda, e depois Bridge. Trip 52, zona 7. Prossiga. 52, zona 7, na longa final da pista 1-7. Ah não, o senhor chamou o controle de novo, a frequência da torre é 1-8, decimal 6. 8-6, desculpa. 6219, chame Recife 1251, não tem 3325. 251, 3325, Recife 6219. Mesmo?